te ver, eu vivo louco por querer você. Oh, oh, morro de saudade, a culpa é sua. Bares, ruas, estradas, desertos, luas que atravesso em noites nuas. Você, o vento que sopra meu rosto cega, só o seu calor me leva. Oh, oh, oh, uma estrela pra lembrança sua. O que sou, onde vou? Solidão, o que sou, onde vou, tudo em vão, tempo de silêncio e solidão. O mundo gira sempre em seu sentido e tem a cor do seu vestido azul. Oh, oh, oh, todo atalho finda em seu sorriso nu. Na madrugada uma balada soa, um som assim meio rock and roll. Oh, oh, oh, só me serve pra lembrar você. Joia rara.